sábado, tô excitado. Quero sair, já fiz alguns contatos. Liguei o Esso e o Porco do Mato. Deixei recado pra eles me ligar. O Porco do Mato esqueceu o celular. O do Russo tava na caixa postal. Deixei mensagem após o sinal. Depois de alguns minutos, meu telefone toca. Alô, Osso, onde que tu tá? Tô na maloca, então se desloca já pra cá. Daí, Sandy, como que tu tás? Tudo tranquilo, tudo na paz. Podem falar o que tu quer. Pois é, tô afim de dar o rolê, de beber e pegar mulher. Pode crer, já tô na fita. Então é hoje que a gente agita. Tá combinado, mas já tá fechado com o Porco do Mato. Sim, manda o recado, está no aguardo. Mas que horas que a gente vai? Toma banho aqui e daqui a gente sai. Pegamos o Porco do Mato e chegamos na área. Era o seguinte, a minha dúvida: camisa social e calça sem vinco. Cuidadosamente, passada com afinco. É sapato de couro branco e por cima um terno. Corrente no pescoço, estilo bem moderno. Ao enfeite da luz, a corrente cintila. Aparentava ser uma noite tranquila. Porco do Mato não vacila e vou à fila. Se não fosse ele, não teria sucesso. Ainda bem, éramos últimos em resto. Os papos sim, 200 conto. Mas pra músico tinha um desconto. Ganhamos um desconto, sem nenhum embate. Enfim, entramos na boate. A cor predominante do recinto era o marrom. Tava rolando um som bom e tinha luz de neon. Isso, o Porco do Mato, onde ele está? Foi buscar bebida lá no bar. Também tô indo. O que tu faz querer? O que eu estou acostumado a beber? Tô afim de ficar mais cool. Vou começar pelo Red Bull. Depois eu meto uma Lagoa Azul. Entendo isso, um camarada. Daí Sandy é a mulherada. Tá domando Tobata. E você que está junto com essa gata. Essa é a Agatha, minha namorada. Muito prazer, WS. Teste parece que a gente se conhece. Essa daqui é minha amiga. Oi, qual é o seu nome? Oi, meu nome é Simone. Bonito nome e um sobrenome. Simone Heller, eu me apresento pelo codinome, que já é quase meu antinome. WS, muito prazer. Tá afim de comer ou de beber? Eu pago, vem comigo. Aqueles dois são meus amigos. Chega mais perto, não tenha medo. Não se preocupe com os meus dedos. Eles não gordinhos, não fazem carinho. Não distorce, me dê um beijinho. Sempre vai com tanta sede ao porte, menino. Onde tô afim, é assim que eu sou. Já fiquei com sua amiga e ela me falou que tem bom gosto. Espero que você não seja oposto. Tudo bem, mas num lugar mais discreto. Pode ter um conhecido meu por perto. Comecei a beijar as gatas. Não demorou pra ela ficar acibada. Tudo bem, ninguém tá vendo. Revaja que disso eu entendo. Eu sei que você gosta pela Jeremias de Costa. Ela também era muito boa nisso. Passei num cigarro, fiz um serviço. Me despedi da gata e fui dar um rolé. Quando um certo fanzino de boné me dá um esbarrão e derruba drink em mim, sujando minha dança de cetim. Eu falei, olha o que você fez com a minha roupa. Ele falou, vai te fuder, me tava a boca. Fanzino desgraçado, seus dias tão conados. Quer céu, ai, está guardado. Andando pela boate, eu percebi que todos olhavam pra mim meio de lado. Dava impensado de onda mijado. Encontrei os camaradas, expulso a corrida. Eles falaram, calma aqui, não fica aborrecido. Que ele era costa quente, eu soube, pra relaxar. Fui tomar o shopping, dou em bolo, vou de cara com o fanzinho. Ele dispara, cuspi na minha cara. Anos que vem, é natural. E continuei tomando meu shopping, no namorar. Sou maquinão, de riofa, sou